Notícias em um minuto. Homem é preso suspeito de ter espancado menina de 3 anos em Minas Gerais. Grupo contra e a favor do impeachment vão às ruas neste domingo. Santa Cruz é o segundo time que mais se valorizou desde o início da Série A. Turquia prepara uma profunda reforma em seu exército. Borja desabafa após título. Disseram que eu era jogador de time. Hérnia de disco tira Anderson Varejão da Olimpíada. Essas foram as notícias em um minuto.